chave do segredo, ou o mistério de Saddam Hussein, se chama Babilônia. É impossível entender a guerra, entender Saddam Hussein, entender o contexto dos Estados Unidos, Iraque, tudo o que aconteceu, sem colocarmos como chave Babilônia. Para entendermos o que tem acontecido no Iraque nesses últimos anos, precisamos saber tudo o que está acontecendo como fruto da mente do imperador que se acha Deus. Saddam se acha ou se achava Deus. Um estudioso, escritor de um jornal chamado San Francisco Chronicle, seu nome é Paul Lewis, ele relatou a descoberta de tabletes de argila. Foram escritos em letras cuneiformes com um decreto de Nabucodonosor. Ele ordenou a todos os seus sucessores que reparassem ou reedificassem todos os seus templos e palácios. Preste atenção, eu estou dizendo, nós estamos nessa faixa, nessa etapa do estudo, dizendo o segredo, a chave do segredo ou do mistério de Saddam Hussein é Babilônia. Mostramos aqui, vimos claramente algo físico, real, desse estudioso que descobriu esses tabletes de argila escritos com um decreto de Nabucodonosor dizendo: todos os meus sucessores na Babilônia, que hoje é o Iraque, vocês devem reparar ou reedificar todos os templos e palácios da Babilônia. Agora preste atenção, todos os estudiosos da área social, da área política do Iraque, todos eles são unânimes em declarar que o presidente Saddam Hussein nunca mediu esforços para obedecer a esta ordenança de Nabucodonosor. Verdadeiramente, o palácio de Nabucodonosor, os muros antigos da Babilônia, o templo de Marduk, o antigo teatro grego, a famosa rua chamada Procession Street, tudo foi reconstruído por Saddam Hussein. Há muitos indícios de que esses lugares da cultura local foram preservados dos ataques destruidores dos Estados Unidos. Sempre houve um intenso conflito entre os arqueologistas e o governo, porque eles consideravam um crime o que Saddam estava fazendo. No exato lugar de todas as ruínas, lugares de estudo, de descobertas preciosíssimas, Saddam não permitiu mais os estudos, mas reconstruiu tudo o que podia para restabelecer Babilônia, como nos dias da antiguidade. Ele reconstruiu até mesmo os jardins suspensos da Babilônia, irmão. Saddam ofereceu, em um determinado episódio, $1,5 milhão para o engenheiro que pudesse reproduzir toda a tecnologia de irrigação do jardim conforme os originais da antiguidade. Você vai encontrar inúmeros relatos históricos confirmados sobre o que eu estou te dizendo. Esta restauração começou em 78. Envolveu mais de 18 mil trabalhadores, árabes, egípcios, chineses, sul-coreanos, sudaneses, todos os livros, recortes, estudos, todas as pesquisas que eu pude fazer constatam isso claramente como fato registrado pela história, documentado pela mídia, por todos os órgãos competentes de registros e de jornalismo. Essa restauração que começou em 78, ela é comprovadamente restauração autêntica. Os maiores peritos dizem realmente é uma restauração autêntica. O Império Babilônico deseja se reerguer fisicamente. Nabucodonosor deixou um decreto e Satanás usa todos os seus instrumentos, todos os seus meios, todos os seus recursos para reerguer Babilônia, o marco do império da rebelião contra Deus. Por que, irmão, a reconstrução tão fiel da Babilônia no Iraque? Isso tem um significado espiritual. O inimigo deseja reerguer um império dominador com o propósito de tomar todo aquele território. São reconstruções físicas que anunciam no reino espiritual conquistas ou intenções de conquistas daquele território para restabelecer o povo rebelde contra Deus. Esse território que eles desejam conquistar, inclui Israel. Porque o centro de todo o interesse deles é Jerusalém, lugar onde eles creem que Alá se revelou a Maomé. Na verdade, não é apenas este elemento físico, social ou histórico. Na verdade, é Satanás que quer tomar aquele lugar. Porque a palavra do Senhor diz que o Cordeiro, Yeshua HaMashiach, descerá naquele monte, o Monte Sião, com a igreja, com aqueles que foram salvos, lavados pelo sangue do Cordeiro, templos do Espírito Santo, que porque andaram na presença do Senhor foram arrebatados com a igreja. Com Jesus descerão e tomarão posse da terra e estabelecerão um lugar de culto na terra. A Jerusalém Celestial descerá, leia Zacarias no capítulo 14, descerá naquele monte e ali será restabelecido o culto ao único Deus soberano, todo-poderoso, Deus nosso Senhor, Jesus, o Cordeiro. Satanás quer impedir isso, como sempre trabalhou em toda a história. A reconstrução, irmão, da antiga cidade da Babilônia significa o levantar de Sadã como o próprio Nabucodonosor, mais ainda, como o próprio Nimrod. Mais do que isso, como o próprio Satanás, ainda insistindo em levantar um reino rebelde contra Deus. Tem um significado espiritual de afronta a Deus, com o levantar de todos os marcos físicos, palácios, templos, edifícios, de um império que começou lá em Nimrod, na planície de Sinear, com a Torre de Babel. Sadã sempre foi membro de um partido político chamado Baath. Você já deve ter ouvido isso em alguma das reportagens jornalísticas. Esse partido se opõe veementemente contra a imigração de judeus para Israel. Sempre se opôs e permanece em oposição estabelecida e irreversível contra Israel, contra o estabelecimento daquela nação como povo. Desde 79, quando Saddam assumiu a presidência do país, esse também era o sentimento do Iraque, através de Saddam Hussein. Ele mesmo incitou e incitava continuamente os países árabes contra os Estados Unidos, pelo simples fato dos Estados Unidos apoiarem e protegerem Israel até hoje. Na verdade, o diabo deseja destruir Israel, pois ele tenta, desde a fundação do mundo, ferir a Deus, destruindo seus planos de redenção do homem. A Babilônia foi a nação que destruiu o povo de Israel na terra, queimou o templo de Salomão e removeu o último descendente de Davi que reinou independente sobre Israel. Nabucodonosor é honrado até hoje por destruir Jerusalém e levar aquele povo judeu cativo. A maioria deles sempre olhou para Saddam, a maioria daqueles habitantes, daqueles inflamados pela religião, ou na verdade inflamados por Satanás, sempre olharam para Saddam como a esperança de que ele conseguisse as mesmas conquistas de Nabucodonosor.